Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje é sexta-feira, 26 de julho. O programa de hoje é dedicado à Marcha das Vadias, que está programada para amanhã no Posto 5, na Avenida Atlântica, em Copacabana, a partir das 13 horas. Espera-se que já sem chuva, porque o tempo já está abrindo, já melhorou, já tem um solzinho agora de manhã. E aqui no estúdio com a gente a Rogéria Peixinho, que é ativista e da articulação de mulheres brasileiras e também da organização da Marcha das Vadias. A Nataraja 30, que é professora de história, também ativista e artista do militante do feminismo e também uma das organizadoras. Aliás, todo mundo aqui está na organização da Marcha das Vadias. A Daniele Miranda, pesquisadora em gênero e feminismos e uma das organizadoras, e Yuri Orozco, que é integrante do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Eu vou abrir com a Rogéria, que já tem traquejo aqui no programa, já está acostumada a participar do Tema Livre. Rogéria, qual é a expectativa para amanhã? Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes. Pois é, amanhã, grande dia, estamos esperando muita gente em Copacabana, muitas mulheres, para juntas dar o nosso recado, de desejo de liberdade, desejo de continuar andando sem ser molestadas. Nossa marcha é uma marcha que denuncia a violência sexual contra as mulheres. Volto a lembrar, já tivemos na mesa desse programa sobre esse tema, que é o estupro, né? Então, a Marcha das Vadias, amanhã, 13 horas, Posto 5, Copacabana, para dar vários recadinhos. Eu vi que você tem um dado estatístico sobre a quantidade de estupros no Rio de Janeiro, que é alarmante, né? Pois é, são 17 casos de estupros por dia, né? Só no estado do Rio de Janeiro. Nós também temos esse índice altíssimo em outros estados, São Paulo, Belo Horizonte. Tanto é que vamos ter presente aqui amanhã mulheres de outros estados. Vamos ter companheiras de Ceará, Rio Grande do Norte, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, Campinas, São Paulo. Mas, todas aqui. Representação nacional amanhã. Nacional. Amanhã a marcha não é só das mulheres do Rio de Janeiro, e sim do Brasil inteiro. Muito legal. Aliás, não só nacional, como internacional, porque a colombiana Yuri Orozco, que está conosco aqui, mora em São Paulo, mas está aqui para a marcha de amanhã, e ela é do movimento Católicas pelo Direito de Decidir. Yuri, esse movimento e a sua presença aqui também tem a ver com a visita do Papa Francisco. Como é que é? Explica para a gente essa história. Bom dia, ouvintes. Católicas pelo Direito de Decidir se faz presente en este momento importante para o Brasil. E como Católicas pelo Direito de Decidir, queremos mostrar uma mensagem diferente como mulheres católicas a essa mensagem que a Igreja Católica está passando, né? Então, como mulheres católicas, estamos querendo divulgar e afirmar a autonomia e a liberdade das mulheres para decidirem, especialmente no campo da sexualidade e da reprodução. Então, nossa mensagem como Católicas pelo Direito de Decidir é uma mensagem crítica a um pensamento da Igreja Católica que tem negativizado a sexualidade, tem punido e tem reprimido a sexualidade, especialmente das mulheres. E nós, como católicas, queremos reafirmar, não é, a partir da própria doutrina da Igreja Católica, a possibilidade de que as mulheres possam decidir no campo da sexualidade e no campo da reprodução, apoiando-se nos próprios argumentos da Igreja Católica. E você tem se dividido como católica na programação da visita do Papa e na organização da Marcha das Vadias. Existe conflito entre essas duas atividades? Não existe? Como é que está sendo? Não existe. Nós somos uma organização feminista, não é? Então, nós existimos por causa das mulheres, porque queremos uma vida diferente para as mulheres. E por isso nós estamos articuladas, estamos aliadas com a Marcha das Vadias. Nós consideramos que a proposta da Marcha das Vadias é a expressão política inovadora, inclusive para contrarrestar a forma como historicamente as religiões têm trabalhado com o corpo, especialmente do corpo das mulheres. Então, como a proposta do uso político do corpo, precisamente como a máxima expressão da positividade, da apropriação do corpo das mulheres, nós estamos apoiando por isso e nos aliamos à Marcha das Vadias porque nos identificamos precisamente. Nós estamos querendo mostrar precisamente uma nova era em que as mulheres se apropriam de seu corpo, não é? E a partir de seu corpo elas reclamam sua autonomia e sua liberdade. Sim, o que vai contra a posição da Igreja Católica, contra o aborto, essas coisas todas. É o trabalho... Aliás, a Igreja Católica ela tem a mulher num papel bem subalterno, claro. Em geral, né? É a proposta de católicas pelo direito de decidir, não é? Então, como você faz uma crítica, mas também de construir, ou seja, mostrando às mulheres que, como católicas, elas podem sim decidir sobre sua vida e sobre sua reprodução, não é? Então, fazendo uma crítica a esse processo histórico, não é? Inclusive que tem permeado e que tem feito da cultura, não somente de Brasil, a cultura latino-americana precisamente tem construído corpos onde as mulheres se sentem culpadas, onde as mulheres se sentem reprimidas cada vez que tem, que se enfrentam a uma situação limite, por exemplo no campo da reprodução e no campo da sexualidade, por exemplo como a problemática do aborto. É verdade, eu gostaria de chamar a Nataraja 30, é professora de história. Ô, Nataraja, essa questão da histórica, eu acho que essa cultura judaico-cristã que a Yuri acabou de mencionar, que domina, ela é muito baseada no pecado e na culpa, não é? Por causa da religião. A religião estipula tudo é pecado e tudo tem culpa, não é? Então, essa coisa, como a mulher é particularmente sensível e particularmente doloroso e aniquilador da própria vida, né? Como é que você vê essa questão? Bom dia, ouvintes. A Igreja Católica, ela se estrutura através de um sistema patriarcal e com silenciando as vozes femininas. E, bom, certamente para a mulher tem uma carga, elas têm pouca representatividade dentro do seio do catolicismo, mas eu acho que a Yuri é mais pertinente para falar sobre o catolicismo, já que eu não professo essa fé e não estou dentro desse sistema. Então, nosso posicionamento não é contra a fé de ninguém. De fato, o Brasil é um país católico, né, oficialmente católico. Não, mas... o Brasil não é oficialmente católico. Bom, Brasil é um país laico. Não é oficialmente católico. Agora, também é o seguinte, Natália. Então, só para pegar um pouquinho dessa questão. Tá, o Brasil, ele tem essa história, a colônia e o império, de um catolicismo bastante arraigado na forma de colonização, né? Agora, com a República, com o advento da República, a gente tem a instauração do Estado laico, que, de fato, ainda não aconteceu. Esse Estado laico não ocorre. Não ocorre. Se você vai no Congresso, você tem uma cruz em cima das principais cadeiras, você tem a presença de símbolos religiosos cristãos, E você tem, como a gente percebe, investimentos tanto para eventos públicos como jornada por Jesus, né? Jornada da Juventude, Mundial da Juventude que está acontecendo. Não, tem marcha para Jesus e tem a evangélicos, a Jornada Mundial da Juventude, que é dos católicos, não é isso? Tudo isso com dinheiro público. Com dinheiro público, que são para religiões cristãs. Né? Então, assim, você tem uma destinação, você tem uma relação diferenciada entre as religiões, o que já seria complicado, mas na necessidade de discutir um Estado laico, nós precisamos discutir realmente, é importante qual é a validade de destinar dinheiro que deveria ser para a saúde, para uma educação que aceite a diversidade, a pluralidade, para segurança pública em iluminações, em calçamentos. Ao invés disso, nós colocamos os dinheiros para eventos religiosos e outras coisas. Reduzimos impostos de igrejas. E é nesse campo que a gente está discutindo, é no campo não da fé. Nós estamos discutindo no campo da política. Certo. Ô, Daniele, deixa só a Daniele entrar também, e aí depois eu quero voltar exatamente para você, porque eu quero aprofundar essa questão exatamente que a Nataraj está falando agora. Daniele, queria que você fizesse uma introdução também aí no nosso debate. O que é que você tem a dizer? Nós estamos, bem importante esse ponto, que nós estamos em contra a religião de ninguém. A gente defende a autonomia, justamente a autonomia dos corpos, e com as pessoas poderem fazer da sua vida o que elas quiserem. Esse é o mote principal da Marcha das Vadias. Só que a gente não admite isso de serem usadas outros modos de... com o dinheiro público, que não esse destino principal, que são as políticas públicas. A gente quer que seja feito esse Estado laico, inclusive para facilitar a estes nossos corpos políticos serem autônomos efetivamente, inclusive nas nossas leis, que isso realmente vá para adiante. Isso realmente beneficia as mulheres. Legal, Rogério. Tem essa questão do uso do dinheiro público, que é gravíssimo. Como disse bem a Nataraj aqui, dinheiro que deveria ser investido, por exemplo, em iluminação pública, para que diminuísse os índices de estupro, mas também tem a ingerência direta das religiões na formulação de políticas públicas e impedindo também direitos já conquistados. Então, assim, quero lembrar que... hoje, a bancada religiosa exerce uma chantagem, uma pressão dentro do Congresso Nacional no governo, certo? As leis, elas são feitas com ingerência de religiões. Então, isso tudo é que é a gravidade, porque um país verdadeiramente democrático, ele não pode ser pautado por nenhuma religião. Então, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que é esta aberração que os ouvintes aqui já tiveram oportunidade de ouvir nessa bancada também, um estatuto que diz que a mulher vítima de estupro teria que ter o seu filho e ainda ter uma bolsa paga por o estuprador, e esse estuprador ainda ter direito de paternidade. Isso é um absurdo. Essa aberração está sendo proposta por religiosos. Outro absurdo, tem um projeto de lei na mesa da presidente Dilma de proteção às mulheres que foram violentadas, que é, a mulher foi estuprada, ela chega no serviço público de saúde e ela tem que ser atendida e tomar um coquetel de remédios para evitar AIDS, sífilis, a hepatite C e a gravidez. E aí, esse projeto de lei, que é uma norma técnica do Ministério da Saúde, que trata disso, veja bem, esse projeto de lei 03, que está para a Dilma sancionar, trata de atendimento das mulheres vítimas de violência sexual para não contrair doenças e não contrair uma gravidez. Isso, esse projeto está lá, e os religiosos pegaram esse projeto e, de forma leviana e mentirosa, diz para a sociedade que é um projeto que legaliza o aborto. E esse projeto está chantageando a Dilma, dizendo que nas próximas eleições não vão apoiar a candidatura dela, para que ela não sancione. Então, isso é uma ingerência direta no direito da cidadã. Porque, ouvintes, qualquer pessoa, qualquer mulher está sujeita a sofrer uma violência sexual, seja ela católica, evangélica, ateia, filha de papa. O papa não pode ter filho. Filha de deputado, filha de trabalhador. E aí tem o direito de decidir se vai tomar o remédio que chama profilaxia de emergência. É disso que se trata. Então, essa ingerência dessas religiões diretamente na vida de todas nós. É isso que a gente está falando. É isso que as vadias estão na rua dizendo. E somos vadias porque ser vadia é ser livre. Certo. Uma coisa que eu queria, sim, Yuri, só queria, eu até ia voltar você, vou voltar você realmente, porque eu queria jogar outra vez o foco, duas questões fundamentais. Uma questão, aquela questão cultural, que deixa a mulher no segundo plano. E eu, quando situei com uma cultura judaico-cristã, foi muito pro lado da religião, e não tem nada a ver com a religião, isso é uma coisa cultural realmente. O Woody Allen explora bem isso nos filmes dele, né? Aquela coisa. Aliás, o que dizem, o Wolf Maia diz que a diferença da mãe católica para a mãe judia. A mãe católica diz para o filho assim: se você não comer tudo, eu te mato. A mãe judia diz: se você não comer tudo, eu me mato. Entendeu? Então essa é a única diferença sutil dessa formação judaico-cristã que permeia a existência com culpa e pecado. Pecado e culpa. A vida toda você não pode ser feliz de jeito nenhum. Yuri, queria que você falasse disso aí também. Eu acho que tem dois elementos importantes nessa reflexão de você. Primeiro, com relação à culpa, né? Ou seja, a partir dessa matriz judeocristã que entrou à nossa cultura a partir do mito de Eva. Eva como a promotora do pecado. Né? Consequência disso, qual é? A consequência é que nós mulheres assumimos a culpa. Tem uma teóloga brasileira, Ivone Guevara, que ela fala que nós mulheres temos uma culpa sem responsabilidade pessoal. Então, não somos culpadas de tudo. Somos culpadas se o filho reprovou na escola, nos sentimos culpadas se o filho ficou doente, nos sentimos culpadas se o marido ficou sem emprego, não é? E isso faz parte, precisamente, dessa cultura. Ou seja, como nós temos que... Ou seja, quando falamos do direito de decidir, nós temos que tentar, eu acho, fazer uma nova educação, não é? De aprender a decidir e aprender também a retrabalhar-nos e tirar-nos essa culpa sem responsabilidade pessoal que nós temos, não é? Esse é um elemento que queria dizer. Tem outro elemento com relação à laicidade do Estado, que a mim me parece importante. Ou seja, qual é o problema de fundo? Ou seja, como vocês falaram, a laicidade do Estado, ou quando nós falamos do Estado laico, nós não estamos falando a exclusão, a negatividade da expressão religiosa da sociedade. Ou seja, o Estado laico tem que ser sensível a essa sociedade religiosa. A patologia, inclusive o Estado laico protege a liberdade religiosa. A patologia está, por exemplo, nesse caso da visita do Papa aqui no Brasil. Ele vem como um líder espiritual. Ele não vem como um chefe de Estado. E aí onde está o problema? O problema é que o Estado brasileiro, ele está financiando, tem mistura, tem 200 milhões, acho, de reais investido em essa, a nível estadual, municipal e federal, né? Em essa visita, isso é um problema. E o outro, precisamente, é a interferência. Ou seja, essa visita do Papa é expressão de tudo o que se está dando também no Estado. Ou seja, com relação à interferência das religiões nas leis, à presença de bancadas religiosas de uma maneira patológica e gritante no Estado. Ou seja, você chega ao Congresso Nacional e você encontra cultos evangélicos lá dentro, você encontra missa, você encontra pastorais lá realizando. Ou seja, é uma coisa gritante, de fato, como se está ferindo a laicidade do Estado. Os acordos, não é, em aras da governabilidade do governo brasileiro com relação às religiões. Ou seja, passando por cima de direitos conquistados. Isso é gritante. Da Constituição, não é? Mas, por outro lado, você tem um movimento de uma quantidade de organizações que estão precisamente trabalhando pela laicidade do Estado, uma multiplicidade de organizações, por exemplo, de processos, tentando precisamente a retirada dos símbolos religiosos de repartições públicas. Esses são movimentos interessantes também. Próprias religiões também, não só as religiões, os movimentos conservadores que estão no Congresso. Você tem grupos progressistas, pentecostais, evangélicos, católicos, precisamente que pensamos de uma maneira diferente essa presença pública das religiões e essa relação com o Estado. Há uma coisa curiosa nisso aí, da Marcha das Vadias, que eu percebo no chamamento para a participação à Marcha das Vadias, de que a mulher tem direito sobre o seu corpo. Isso é o ponto principal, por causa da questão religiosa que está localizada, como a Yuri apontou, dentro da política, da vida política. Mas se você abstrair essa questão e você pegar a mulher sozinha, você vai ver que a mulher é uma cidadã, como o homem é o cidadão. E o que nós estamos vendo desde o começo do mês passado, aqui no Rio de Janeiro, muito fortemente, são as manifestações de rua reprimidas pela polícia na base da porrada. Como mulher, criança, todo mundo apanha. Entendeu? Homem, não importa, não tem questão de gênero, não tem questão etária, não tem questão de orientação sexual nenhuma. É pau puro em todo mundo. E isso também é uma política pública. Isso também é um direito da mulher. As vadias também deviam marchar amanhã. Bom, mas tem, com isso tem na uma, pauta. Tem uma boa diferença de classe, sim. Porque a atuação da polícia, a gente vê realmente que a atuação da polícia desse governo é absurda. E a gente já tinha percebido isso desde que os bombeiros, reclamando a questão dos salários, fizeram greve e o governador Sérgio Cabral colocou a tropa de choque contra os bombeiros, chamando os bombeiros de vândalos. Agora, essa mesma polícia, ela tem um tratamento bem diferenciado nas favelas e do que no Largo do Machado. Parece que não, porque foi justamente quando atingiu o Largo do Machado é que parou a confusão. Quando pegou o Largo do Machado foi muito violento. Agora, a gente não pode dizer que não... Na verdade, o Sérgio Cabral, ele instalou no Rio de Janeiro a ditadura. Ele está, o estado do Rio de Janeiro está um estado de exceção. Não se pode manifestar. O que Nataraj está dizendo, e eu concordo, é que antes das manifestações tomarem as ruas, esta política de repressão e de dar o cacete em todo mundo, já acontecia nas favelas. Não, isso aí, né? É quando vê esse movimento. E não com bala de borracha, com bala de verdade. Quando assim, o Brasil acordou, o cara da favela chegou aqui e disse assim, a favela dormiu. Nunca dormiu. O Brasil nunca dormiu. Foram 10 mortos. No Largo do Machado foram 4 feridos a bala. E cadê o Amarildo, que ninguém diz? E o Amarildo estava na favela. E o Amarildo foi na favela. É. Né? Nosso companheiro da mídia, Níger... E aí onde entra a Marcha das Vadias disso saiu. Aí? A Marcha das Vadias entra se somando a todas as manifestações. Nós participamos de todas as manifestações antes das manifestações estarem na rua e quando elas vieram para a rua. Tivemos em todas. E agora, recentemente, no Largo do Machado também. E esperamos, fazemos o alerta para que o Sérgio Cabral, né, não bote a mão na cabeça e não use da violência. Porque claro, e dentro das pautas, a gente também traz pautas que é essa pauta contra a violência de gênero, né, com amor, aceitando a diversidade, pela legalização do aborto, por um Estado laico, a gente se une com essas bandeiras e, por fim, também uma desestigmatização da prostituição. Tirar da marginalidade a profissão e gerar dignidade, direitos para os profissionais do sexo da prostituição. É como isso, dialogando com as manifestações. Né? Sabemos que ontem teve manifestação, né, que estava correndo tudo tranquilamente. E é sempre assim. Eles esperam, no caso do Largo do Machado, esperou o Papa ir embora para jogar a primeira bomba. Claro. Entendeu? Ontem esperou os peregrinos. Fazer isso na frente da visita, né? Esperaram os peregrinos saírem para jogar a bomba também, como jogaram ontem. Entendeu? Então eu quero saber como é que vai ser com a gente. Entendeu? Só uma coisa. Mas olha, não tem acontecido violência policial contra a Baixa das Vadias. Não, né? A gente sempre tem enfrentamento com a polícia, sim, mas nunca jogaram bomba. Nunca foi essa violência. Nunca, né? Desse jeito, porque a gente sempre consegue negociar lá com os policiais, que o ano passado tentaram com arma de choque e tudo mais. Também tem casos de assédio. Fala. Assédio moral. E a mulheres manifestantes, isso daí é muito comum, de policiais chegarem nas mulheres e ficarem falando absurdos. Isso daí a gente recebe essas denúncias, tá? E são denúncias que estão ainda... São silenciadas. A polícia em cima das mulheres, eu acho que tem muito a ver também com a própria denominação Marcha das Vadias. Quando a Rogéria falou no início do programa que essa denominação de Marcha das Vadias é para realçar o sentido da liberdade, você sabe que vadias também tem essa conotação pejorativa, uma conotação perniciosa e prejudicial mesmo ao gênero feminino, segundo a cultura dominante, pelo menos no meio da polícia. É isso que impera. Então as pessoas consideram vadias as mulheres sujeitas a esse tipo de abordagem, a esse tipo de coisa. Eu acho até, Natarazzi, que mais do que assédio moral, isso é assédio sexual realmente, entendeu? Queria que você aprofundasse um pouco essa questão. É, dentro da nossa cultura, você vê que a linguagem ela é estruturada e estruturante, né? Cadela é uma vadia. Um aventureiro é um cara audaz, bravo. Uma aventureira é uma vadia. É, a vaca. Vaca. E o touro é um cara, pô, um cara forte, poderoso, né? Né? Touro é símbolo até de cerveja forte, né? Lembra? Um homem da vida é um homem experiente. Uma mulher da vida. É uma vadia. É uma prostituta, é uma vadia, isso aí. Então, assim, aí, o que, que é ser vadia? Vadia é sair desse sim, mas o assédio que você está falando da polícia, você acha que o assédio é sexual ou é moral, no final das contas? Ah, são os dois, as duas coisas, é um assédio moral e sexual, né? É um assédio que... E o assédio não acontece só na Marcha das Vadias, nós temos denúncia... É. Que na marcha de segunda, uma companheira que estava, uma pessoa, uma manifestante... Naquela manifestação está, monstro, isso, né? Isso. Não, aqui, agora, segunda-feira, no Largo do Machado, em Laranjeiras, sim. Ela estava saindo da loja americana, certo? E ela estava com um kit de segurança. O que era esse kit de segurança? Era água buricada... Olha só, água buricada e um vidrinho de vinagre. Isso, ela foi presa, ela foi levada para a delegacia antes dela ser colocada no carro. O policial chamou de vadia. Eu não vou aqui repetir para os ouvintes as palavras horrorosas que foi dita. Que pode imaginar, né? Isso, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E quando chegou no Camburão, disse que ela ia ser colocada numa cela com uma sapatão com o dedo bem grosso. Olha que loucura. Olha só. O grau de violência. Pois é, isso é um outro. Me remete a uma outra situação que é bem recorrente, que é da mulher que é vítima de violência sexual e que recorre à polícia, e não é, por exemplo, onde não existe uma delegacia de atendimento à mulher, ela tem que ir à polícia normal. E na polícia ela encontra um cenário de desconfiança. As pessoas perguntam, mas você estava com essa roupa? Agora, e você estava onde? Você estava passando nessa rua essa hora por quê? Só uma questão. A gente está falando sobre as mulheres, mas, assim, se a gente analisar bem, são todas as pessoas que se comportam sob o signo da feminilidade, tá? E quando a gente fala sobre as mulheres, muitos homens se incomodam. Não, essas mulheres só falam sobre mulheres. A gente fala para a sociedade, para uma transformação social. Então, assim, atingindo as mulheres, na nossa voz, né, da onde nós partimos, nós estamos falando sobre pessoas que assumem a sua feminilidade. Então, a gente está falando de transexuais, travestis, mulheres lésbicas, mulheres em geral, né? É um recorte... E daí a gente consegue realmente mudanças mais estruturais. Não estamos restritas aos casos de mulheres apenas. É isso, é a mudança de mentalidade, né? Essa sociedade machista, né? A gente volta a falar que a raiz de tudo isso está no patriarcado, no machismo, está nessa cultura de que a mulher é inferior, de que... você deixar de ser homem para se vestir como mulher, o que, que é isso? Entendeu? É verdade. Então, esse ódio que existe contra os transgêneros, os transexuais, os travestis, é exatamente isso. Como você vai abrir mão do poder de ser macho para querer ser mulher? Pois é. Porque e aí... mulher é ser inferior. Essa é a mentalidade machista e preconceituosa. Por isso que a gente propõe essa reapropriação do termo vadia, puta, o que quer que seja. Você vai ser o que você quiser, como você quiser, vestir a roupa que você quiser, sem que alguém tenha que vir e achar que você tenha que sofrer uma violência por isso. De todas as maneiras. Pois é, então aí entra o papel das instituições, entra o papel do governo, o papel do Estado no reconhecimento das diversidades, no reconhecimento da pluralidade e no reconhecimento do direito essencial de você ir para a rua se manifestar. Se a polícia age como tem agido nas manifestações populares, que são manifestações de um amplo leque da sociedade e que tem uma gama variadíssima de reivindicações, quanto mais mais violenta ela será na manifestação de segmentos específicos, como, por exemplo, a Marcha das Vadias e outros que possam vir por aí, que Marcha da Maconha, por exemplo, também os caras entram no cacete quando vão lá para a Marcha da Maconha, por isso. Quer dizer, esse tipo de... Eu acho que aí, Yuri, queria uma luz aí da sua compreensão disso, porque você tem uma visão mais, até mais religiosa disso aí, separando, né, o Estado da religião e dessa coisa, essa cultura. Como é que a gente combate essa cultura que vem de tantos anos? Então, mas eu acredito que a violência contra as mulheres é a expressão máxima, como estamos falando aqui, não é? Dessa cultura masculina e patriarcal, não é? Que reduz a mulher a um objeto, e quando você reduz a um objeto, um ser humano, é uma coisa. Então você com essa coisa pode fazer qualquer coisa, até desaparecer, até matar, que é o que acontece com as mulheres. E as instituições... As instituições, precisamente como instituições representantes dessa sociedade patriarcal, pois reproduz também, não é, toda essa visão e toda essa forma de actuar contra, digamos assim, o sexo feminino nesse caso, não é? Então, de fato, nós estamos dentro de uma sociedade onde a mulher se torna vulnerável, não é? Por causa precisamente dessa visão de considerar a mulher como uma mercancia, como uma coisa, e você pode fazer qualquer coisa com relação a isso. E isso é sustentado precisamente nessa cultura judeocristã que nós temos também, não é? Então, nós viemos de uma cultura judeocristã sacrificial também, não é? Então... A gente vê aí o Papa aí, exatamente isso eu queria puxar também aqui, porque a gente vê o Papa aqui nas concentrações e as manifestações de júbilo, e muitas manifestações, a grande, eu acho que uma parte significativa é feminina. Há muita coisa assim, a mulher e o Papa. O Papa, ontem eu vi em Copacabana, na Atlântica, uma mulher carregando uma cruz, como se fosse o próprio Cristo, né? Ela ali carregando sua cruz, aquela coisa. E é uma situação que chama muito a atenção para esse papel de, não digo lobotomia, mas de formação da cabeça. Eu acho que esse é um pouco o que nós tentamos fazer como movimento social e como movimento feminista, não é? Nós sabemos que culturalmente é reproduzido, apoiado, produzido pelas religiões judeocristãs. Então se concebiu a mulher como aquela mulher sumisa, aquela mulher que se sacrifica pelos outros, aquela mulher que se doa a los outros, aquela mulher que esconde nega o próprio corpo também, não é? Em função dos outros também, não é? E precisamente e isso, por exemplo, no discurso do Papa, no discurso da Igreja Católica, se reafirma essa figura dessa mulher que nega, se nega a si em função dos outros, não? E em contraposição, nós como movimento feminista e como católicas pelo direito de decidir, que é feminista, queremos resgatar uma mulher que não se nega, uma mulher que reafirma sua autonomia e sua liberdade, não? E esse é, eu acho que é a contraposição que nós temos que fazer, porque essa figura dessa mulher sumisa, modelo de Maria, em contraposição a outro modelo que era o modelo da Eva, né, tem feito muito mal às mulheres, né? Já tem passado pelo corpo das mulheres, no sentido de desconhecimento, ou seja, as consequências do desconhecimento das mulheres com relação ao corpo, elas têm tornado vulneráveis, por exemplo, com qualquer tipo de doença, não é? O problema do câncer, como está falando a Rogéria, o problema, por exemplo, da problemática da AIDS, ou seja, como mulheres, por exemplo, que assumem o ideário católico, elas se tornam vulneráveis para a violência, porque elas apanham e falam que é um sacrifício que elas têm que fazer pelo bem da família, não é? Então, elas, por exemplo, não se protegem, não é? E não se protegem por quê? Porque elas são católicas e elas não podem ir em contra do marido, então, assumindo esse ideário católico. Então, de fato, ou seja, essa cultura que tem colocado a la mulher como sumisa, que tem colocado a la mulher como aquela que se doa para os outros, tem trazido consequências negativas para a saúde das mulheres, para a saúde, para a sexualidade e para o direito de decidir das mulheres. Não é? É bom lembrar que o índice de mulheres infectadas com HIV, mulheres casadas, é altíssima. Casadas, católicas, religiosas. Católicas, basicamente, porque a Igreja Católica proíbe o uso do preservativo, o que é, na minha opinião, uma irresponsabilidade criminosa. Porque você dizer para esses milhões de jovens que não use camisinha e que tem que fazer o celibato, é simplesmente, primeiro que não vão fazer, né? Porque sexo todo mundo faz, inclusive os padres, né? É, a gente sabe, é assim, né? E aí você dizer, um líder religioso dizer que não use camisinha, é isso aí, como disse a Yuri, as mulheres casadas não se protegem, e os maridos transam fora do casamento, sem usar a camisinha, e o que acontece é o alto índice de mulheres casadas infectadas pelo HIV. E o câncer de mama, também, pelo histórico da mulher não se tocar, né? Então, não, é proibido se tocar, então ela não faz o autoexame. Ela não faz o autoexame. E aí, quando vai descobrir o câncer, já está em estado muito avançado. Tudo isso são questões que geralmente não se colocam. É verdade. Né? Então, precisa vir, sim, as mulheres, a marcha das vadias, para pautar isso com a sociedade. Pegando esse gancho de sacrifício, dessa grande devoção feminina, a gente tem que lembrar também que essa cultura cristã, ela valoriza bastante a família nuclear e composta por um homem, uma mulher, heterossexuais e seus filhos. Isso é uma massificação de um ideário de família que não dá conta da diversidade, da libido, dos desejos, das práticas das pessoas. Da realidade, né? Porque muitas vezes você tem isso, você tem casais heterossexuais, mas pessoas que mantêm suas relações homossexuais às escondidas. Então, assim, isso é uma questão importante. Uma igreja que não aceita diversidade no seu seio, que não aceita a realidade que se coloca, ela gera anomalias sociais. Anomalias porque as pessoas ficam como? Ficam presas entre uma moral e a liberdade enquanto sujeitas da própria vida. A vida é única. Sim, Daniele. Inclusive a liberdade sexual, não abarca a liberdade sexual de modo algum, e diz inclusive que essa família, esse modelo de família tem que ser único e não pode se estender para outros tipos de modelos, como homossexual ou homotransexual. E prega que não se pode, por exemplo, adotar crianças, outros tipos de famílias, só a família nuclear heterossexual que pode adotar crianças. E okay. Essa mulher que é o bastião dessa moralidade, desse lugar privado, né? Yuri. Sim. Eu estou pensando um pouco, ou seja, nessa conversa que nós temos, mas por outro lado, ou seja, apesar, digamos, dessa posição oficial da Igreja Católica, pregando abstinência, negando o direito das mulheres a decidirem sobre seu corpo, negando possibilidades de métodos anticoncepcionais, por outro lado, nós temos uma grande parcela da população católica contrária precisamente a esse posicionamento oficial da Igreja Católica. Em recente pesquisa de católicas pelo direito de decidir, encomendada pelo IBOPE, se entrevistaram 4.000 brasileiros em todo o Brasil. Se fez a pesquisa de maio a junho. Olha o que revelou a pesquisa. A pesquisa revelou 82% de católicos jovens permitem o uso da pílula do dia seguinte. Jovens católicos, não é? 56% dos jovens católicos aceitam a união entre pessoas do mesmo sexo. E 43% de jovens católicos permitem o uso de anticoncepcionais. E quase 90% de jovens católicos não concordam, por exemplo, com que mulheres que tenham realizado aborto sejam punidas. Então, nós aí vemos precisamente como existem, ou seja, diferentes correntes ao interior da Igreja Católica, não é? Que está colocando para este pontificado, para este Papa, para esta Igreja, que ela tem que escutar essa grande parcela de população católica, que é representativa também da expressão maior da sociedade, que pensa de uma maneira diferente. Então, a igreja se tem que abrir e escutar essas vozes. E é o que nós solicitamos e pedimos. Né? Não basta o simbolismo, por exemplo, do Papa, que nós consideramos que, de fato, neste momento, é uma postura acertada, né? De uma crítica a essa ostentação da igreja, de uma crítica a essa corrupção interna da igreja. Ou seja, nós consideramos a postura do Papa Francisco adequada. Por outro lado, ou seja, nós criticamos que ele, ou seja, ainda mantém intacta toda uma história recente de moral sexual rígida, contrária a lo que a sociedade pensa atualmente. E nós esperamos que ele escute e mude essa postura. Infelizmente, por exemplo, a primeira carta, ele reafirma precisamente a união heterossexual como a única união válida, não é? E isso nos entristece. Então, nós esperamos precisamente que movimentos católicos, que não são mentes católicas pelo direito de decidir, no mundo inteiro, existem diversidades de movimentos pedindo mais democracia ao interior da igreja, que mude precisamente a postura da igreja católica com relação às mulheres, por exemplo, que permita a ordenação sacerdotal de mulheres, que mude essa visão da moral e da ética sexual, né? Nós esperamos que ele escute os sinais, falando teologicamente, não? Que escute os sinais dos tempos e assumindo um modelo de João 23, abra a janela da igreja, não é? Para que escute o que os jovens, mulheres e fiéis católicos e católicas estão falando com relação a isso. Legal, tomara que você chegue ao ouvido do Papa Francisco aqui. Agora você. Então, eu acho que a gente já falou bastante, a Yuri, que é católica, já falou bastante o que espera do Papa, né? Agora, nós, a Marcha das Vadias, nós esperamos é do poder público, né? E a gente quer dizer aqui, aproveitando o espaço aberto, o que, que a gente espera do poder público. Então, a gente espera do poder público que ouça a nossa denúncia. Nós já estamos há 3 anos, né? Esse é o 3º ano da Marcha das Vadias, denunciando o crescimento da violência sexual no Rio de Janeiro. O ano passado eram 13 casos, nós já estamos com 17 casos. Veja bem, casos de violência sexual que são registradas em delegacias, né? A gente sabe que esse número é muito maior. Então, a gente fala para o poder público que tem que ter uma política especializada, focada para atender essas mulheres, que tem que ter serviço de aborto legal, porque se tem 17 casos de estupro por dia registrado no Rio de Janeiro, a gente pode imaginar quanto desses casos gera uma gravidez indesejada, né? Então, a gente quer a garantia, porque isso é um direito que está garantido no Código Penal de 1940, no direito ao aborto legal em caso de estupro. Então, a gente quer que o Estado do Rio de Janeiro amplie o serviço de aborto legal. A gente quer iluminação pública para que as mulheres possam andar nas ruas com segurança. A gente quer que, nos transportes públicos, as mulheres possam andar no trem, no metrô, em qualquer vagão, certo? E já que existe o vagão das mulheres, que o vagão das mulheres seja realmente respeitado, nós não concordamos, nós achamos que as mulheres têm que andar em todos os vagões com segurança. Então, a gente quer exatamente isso, que o governo do Estado, entendeu? Ele olhe a política para as mulheres, que ele invista na subsecretaria de política para as mulheres, que transforme a subsecretaria em uma secretaria de política para as mulheres, que invista nas delegacias especializadas de atenção à mulher, que a doutora Marta Rocha continue com com a sua militância interna dentro da Polícia Civil para melhor sensibilização dos policiais na hora de atender essa mulher vítima de violência. Então, a Marcha das Vadias, ela vem trazendo todo esse recado para o poder público, certo? Apesar da gente não ter nenhuma esperança com o que está dado no nosso governo, tanto estadual como o municipal, a gente já sabe que esse governo está caindo de podre, que ele tem que ter um impeachment desse Sérgio Cabral, porque os desmandos desse governador no nosso estado são gigantescos, não só no que diz respeito às mulheres, e agora criminoso, porque bota uma polícia para implantar P2 no meio de manifestantes e colocar provas mentirosas, né, incriminando militantes. Então, isso tudo não é uma atitude política de um chefe de Estado, de um governador. E, para a nossa presidenta Dilma, né, que foi eleita a primeira mulher do Brasil, né, então que ela tenha essa sensibilidade e ela sancione esta lei, o PL 03 de 2013, de autoria da deputada Yara Bernardes, que é um projeto de lei que dá proteção a essas mulheres vítimas de violência de contrair, não contrair nenhuma doença. Então é isso, a gente quer deixar bem claro isso, nós não estamos na rua falando contra a Papa, nem a religião A, B ou C. Nós estamos defendendo o nosso direito, o direito do país ter um tratamento igualitário para todos, cristão, não cristão, ateu, candomblessista, como eu, faço sempre questão de reafirmar que sou uma mulher religiosa, professo a minha religião, que é o candomblé, e respeito todas as religiões, apesar de, historicamente, a minha religião ser sempre atacada, né? Por a religião. Acho que é a mais atacada. A mais atacada, que está ligada à questão da escravidão, de matriz africana, todo esse preconceito, o racismo, não é isso? Todo esse caldo racista que vem em cima da nossa religião. Então, eu sou uma mulher de fé, eu creio em Deus, mas eu creio aqui. Nas mulheres que estão... Quero acreditar nas instituições. Eu quero acreditar, né? nas instituições. Natarajo, você agora vai fazer a sua intervenção final do nosso debate de hoje. Enquanto a JMJ e a vinda do Papa tem milhões, quando um grupo de pessoas se organiza de modo autônomo, o que elas têm são as suas vozes, seus rostos, seus corpos como corpos políticos. Então, sua alegria, sua irreverência, nossa marcha vai ter realmente muito amor, muita alegria, muita música, muita intervenção política, cartazes, e a gente está convidando todas e todos a se juntarem, famílias a se juntarem conosco. Legal. Yuri, você vai fazer a sua intervenção final também. Sim. Bom, eu considero que en este momento de visita del Papa, que yo creo que es lo que nos trae aquí, nos como mujeres feministas, lo que reafirmamos es la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y también es un momento adecuado precisamente para exigir, tanto del Estado como de la Iglesia Católica, o respeto por la laicidad del Estado. Entonces es un recado que yo creo que nos tenemos que reafirmar, es la promoción y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la defensa y el respeto del Estado laico, de parte del Estado y de parte de las instituciones también religiosas. Legal. Daniele, você agora para sua intervenção final. Então, convidamos a todos e a todas também, não só para o poder público, não temos só esse recado para o poder público, mas também para todas as pessoas, que é para ajudarem também a gente a construir essa outra sociedade sem homofobia, sem machismo. E também amanhã, claro, a 1h, lá em Copacabana, no posto 5, estar conosco na Marcha das Vadias. E aproveitando o ensejo para passar também nosso contato de blog, marchadasvadiasrio.blogspot.com.br. Você pode lá acessar o nosso manifesto e ver nossas atividades Marcha também. marchadasvadiasrio.blogspot.com.br para acompanhar nossas movimentações. Legal, você que está acompanhando aí a conversa pelo rádio ou pela internet também, na verdade é pelo rádio também, você acesse aí marchadasvadiasrio.blogspot.com.br para se informar mais e engrossar o caldo amanhã na Avenida Atlântica, né? Eu estou vendo aqui na primeira página do G1, o sol aparece no Rio depois do pedido do Papa, quem sabe não foi para exatamente trazer luz e Exato. Sol, calor para a Baixa das Vadias. E aproveitando como foi modificada o local, né? Que vai ser no domingo em Copacabana, e no sábado vai ter lá em Posto 2 a nossa marcha, nós vamos 5, Posto 2 a JMJ, então nós que íamos sair do Posto 5 em direção ao Posto 2, né, com a igreja estando no Posto 2, nós vamos na direção oposta, nós vamos na direção das liberdades individuais, vamos para Ipanema, vamos na direção com as ativistas que que historicamente sempre defenderam as liberdades lá no posto 9. Então nós vamos caminhar na direção... 9. Vamos caminhar na outra direção, na direção da liberdade, na direção da ousadia, né? Do direito de decidir. Ok, Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Sucesso para a Marcha das Vadias. E nós estaremos de volta na segunda-feira, às 10h05 da manhã. Um ótimo fim de semana para todos. Até lá. Obrigada. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.